Cadeado, fecha portões, a chave tranca as portas. Peço pra Deus que essa chuva chegue e saia fora. Cada morro da quebrada, Deus tenha piedade dos barrancos da oeste e toda a comunidade. Porque a chuva cai sem dó e acaba levando tudo: vidas, sonhos, casas e derrubando muros. Arca Deus de fardo eterno pra recolher os entulhos. Não dá em SP e RJ, é mesma fita. Abandonaram as favelas, deixaram as periferias. Tão julgando Deus, eu só peço perdão. Abra seu olho e veja quem é o verdadeiro vilão. A chuva cai, a mãe vai rezando ajoelhada ao chão. O vento vai, quem tá no morro sente o friozão. A rabiola no fio solitária passa a mensagem que acabou pipa e futebol aqui na comunidade. A chuva vem e vai, casas no morro cai. Que ela não seja forte o bastante, tudo fique em paz. Que ela vem e vai, vem e vai. Chuva forte e sombria, que essa noite seja de paz. A chuva vem e vai, casas no morro cai. Que ela não seja forte o bastante, tudo fique em paz. Que ela vem e vai, vem e vai. Chuva forte e sombria, que essa noite seja de paz. A chuva cai, invade o coração da comunidade. Não aguento mais viver em meio de tanta dificuldade. O morro desaba, leva toda a moradia. Perderam as esperanças, não sabem o que é alegria. Como ficam as crianças, como ficam as famílias, tendo que conviver com esse medo todo dia. A lágrima cai, escorre pelo rosto. Ligo a TV e só tenho desgosto. Cadê o suporte pra toda a situação? Sofá jogado, indo direto pro lixão. Moleque chateado, senta na rua sem asfalto. Pensando na vida, mas sempre sonhando alto. E que Deus sempre esteja ao seu lado pra acordar amanhã e ver outro cenário. A chuva vem e vai, casas no morro cai. Que ela não seja forte o bastante, tudo fique em paz. Que ela vem e vai, vem e vai. Chuva forte e sombria, que essa noite seja de paz. A chuva vem e vai, casas no morro cai. Que ela não seja forte o bastante, tudo fique em paz. Que ela vem e vai, vem e vai. Chuva forte e sombria, que essa noite seja de paz.